Seu servidor, Dr. Javier Palacios Celores, quem fala. Roy, pastor da Quirilá, Congregação Gozo e Paz, aqui em Tehuacán, Puebla, México. Você pode consultar a página www.gozopaz.mx e pode encontrar muito material para seguir edificando a sua vida nesses últimos dias de restauração. É a segunda parte do tema, libertação demoníaca no Bexingador de Yahshua HaMashiach. Nós ficamos, da vez passada, que a pessoa tem que renunciar com tudo que foi pactado. Então, a renunciação, o rompimento de jugos, é importante, porque se a pessoa não renuncia e não rompe os jugos, fica atado a Satanás. Que o Senhor repreenda no nome grande de Yahshua HaMashiach. Agora, sabendo que a pessoa, quem é Yahshua, e sabendo também que sem ele nada se pode fazer, se renuncia ao jugo e se rompe. Em Isaías, Ishaiahu, vimos no estudo passado, no capítulo 58, versículo 6, que tem que se desatar as ligaduras de impiedade. E uma ligadura de impiedade é o orgulho. Em Isaías 28:1, diz aos orgulhosos que se vê uma coroa de orgulho. Então, o orgulhoso não precisa dizer, não, eu não sou orgulhoso. Não, se vê a sua coroa de orgulho. Segundo Ataná, segundo a Bíblia, em Isaías, não vamos para lá, depois você vai ver, Isaías 28, verso 1. A coroa de orgulho, as coroas de soberba dos filhos de Efraim, diz aí, essa coroa tem que ser tirada e tem que governar Yahshua HaMashiach. Então, se faz com que a pessoa repita, consciente, porque os demônios estão atados, Bexengador, nome grande de Yahshua HaMashiach. Então, dizemos que a pessoa vem manifestada, se ata os homens fortes, nome de Yahshua HaMashiach, se ata os demônios, e se pede ao espírito humano que tome seu controle, a alma. Então, se inicia a ministração de libertação. Pergunta onde foi, o que fez, que pactos foram feitos para que sejam quebrados. Eu dizia que um dos jugos é o orgulho. Já consciente a pessoa se diz, vai repetir comigo esta oração. Mas já consciente, se apresenta primeiro quem é Yahshua HaMashiach, se diz que sem ele nada se pode fazer nada para que seja livre, e então a pessoa já se inicia a ministração da libertação. Então, por exemplo, de uma forma prática, porque é a segunda parte, vamos ir às coisas práticas. Se diz, repita comigo, me arrependo e renuncio, no nome grande de Yahshua HaMashiach, ao meu pecado de orgulho, à minha rebelião, à minha ira, aos vícios, à autojustiça, à autojustificação, à terquidade, à desobediência, à exaltação de mim mesmo, à autodependência, à falta de submissão, e renuncio e rompo todo jugo no nome grande de Yahshua HaMashiach. Se você se deu conta nessa lista de orgulho, tem desobediência, exaltação de si mesmo, autodependência, falta de submissão, e desgraçadamente muitos que se dizem ser messiânicos seguem com esses jugos, são orgulhosos. Se nota a sua coroa de orgulho, como diz em Isaías 28:1. Quando a pessoa, eu dizia no tema passado, Roy, estimado que me escute através dessa gravação, cada alma que chegue à sua querilá, à sua congregação, tem que passar por um filtro. Esse filtro é a libertação demoníaca, porque senão a sua congregação vai encher-se de demônios. Você não sabe que problemas, estimado Roy, pastor, que me escuta, você não sabe que problema tem as almas que estão chegando à sua congregação e podem estar bem atadas a Satanás. Se você não atua, vai ter muitos problemas depois na congregação. A congregação não vai crescer, não vai ter bênçãos, não vai poder alcançar almas, não vai poder avançar. Outra área que tem que ser renunciada é a área do temor. Temor. Aqui sim, quero que todos vamos a 1 João 4. 1 João 4, 18. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Aqui claramente Yohanan, inspirado por Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo, o nome correto é Ruach HaKodesh, disse que a pessoa se teme é porque não há sido perfeccionada no amor. E disse também na primeira parte do versículo, no amor não há temor, antes o perfeito amor, e qual é o perfeito amor de Yeshua HaMashiach? Lança fora o temor. Então, a maioria das pessoas que chegam a Kehilá, uma congregação, chegam com temor. Agora, diz aqui, Nataná, que o temor leva em si castigo. Então, a pessoa está, por assim dizer, se autocastigando, autolastimando. Então, o temor traz castigo, traz tormento. O temor permite que os espíritos demoníacos de uma pessoa controlem a outra pessoa. Pode ser outra pessoa que, por exemplo, seja seu esposo ou sua esposa, para que Yahweh, no nome de Yeshua HaMashiach, não atue. Não sei se me explico. Os espíritos de temor paralisam. Então, tem que se lançar os fora no nome de Yeshua HaMashiach. Por exemplo, temos visto que alguns irmãos tiveram um acidente automobilístico. Então, entra um espírito de temor, não porque estejam possuídos, mas sim porque estão obsessando, estão oprimindo. Não volta a manejar, não volta a dirigir porque pode ter outro acidente. E esse espírito de temor os paralisa. Então, nós temos que fazer libertação do Beshem Gadol de Yeshua HaMashiach para romper esse espírito demoníaco, esse jugo, por melhor dizer, e que o espírito de temor se vá, saia. Então, se diz a pessoa, vai repetir comigo, Pai, Jau, em nome grande de Yeshua HaMashiach, eu renuncio e rompo com todos os espíritos de temor, rompo todo o jugo de escravidão e hoje isso chega ao seu fim. Depois eu vou dar indicações do que fazer, mas isto é ao final dessa ministração de libertação. Outra área que tem que se libertar é a rejeição. A rejeição trata de bloquear o amor de Elohim, o amor de Deus, o amor de Elohim para as pessoas. A auto-rejeição, em si a rejeição, em si não só a rejeição a outra pessoa, mas sim se a pessoa se vê, se olha no espelho e não se agrada, toda hora está dizendo, ah, estou magro, estou gordo, dizendo que feio estou. Isso é auto-rejeição. Então está bloqueando o amor que Elohim quer depositar nessa pessoa. E se define como um ódio a si mesmo. E isso tem que ser rompido, senão a pessoa não vai crescer espiritualmente. Nessa área de rejeição, há também um autocastigo. Existe uma autocondenação. Então, os demônios ditam a mente da pessoa que está muito feia, não serve para nada, etc, etc. A pessoa pode cair em uma depressão e até mesmo um suicídio. Então, se declara, se faz a pessoa repetir, consciente. Já os demônios estão amarrados em nome de Yeshua HaMashiach. Pai, no nome grande de Yeshua HaMashiach, eu me arrependo e renuncio à rejeição, ao autocastigo, à autocondenação. Isso é muito importante porque as pessoas todo tempo estão se condenando. Renuncio à ira, porque a rejeição leva como consequência a ira. A pessoa não suporta a si mesma pelos demônios que tem. Tem que se lançá-las fora. Se repreende não somente a ira, mas também o temor, porque a rejeição provoca o temor. Ao ser juiz dos demais, quando a pessoa é rejeitada, quando se rejeita a si mesma, vai rejeitar a si mesmo, aos demais, porque rejeita a si mesmo. É uma atadura, um jugo que tem que ser rompido. Então se renuncia e se rompe, no nome de Yeshua HaMashiach, a glutonoria. Na rejeição, o que eu estou ministrando, meus amados, é por experiência, não porque me contaram. Eu dizia que quando a pessoa vai ministrar é porque já viveu. Senão, não serve de nada, seria teoria e não prática. Então, a glutonoria tem que ver com a rejeição. A anorexia, a falta de apetite, tem que ver com a rejeição. Então, a pessoa é rejeitada se é gorda, se é magra, então vem aí a glutonoria e a anorexia. Temos ministrado a pessoas que tinham esse tipo de espíritos demoníacos e ao lançá-los fora no nome de Yeshua HaMashiach, come normalmente. Já não come demais, já não come de menos. Se renuncia à depressão, porque eu dizia que a depressão O temor, a rejeição vai levar à depressão. Se renuncia ao suicídio, ao desespero, e se diz à pessoa que repita, e rompo todo o jugo, me perdoa a mim mesmo. Isso é muito importante, perdoar-se a si mesmo pelos fracassos, e me guardarei em santidade. Amém. Agora, o ato de dizer a mim mesmo não é perdão, não é um, por assim dizer, egolatria, não. É que certamente a pessoa, se não perdoa a si mesmo, se coloca por em cima de Yahshua HaMashiach, porque certamente Yahshua HaMashiach nos perdona a todos os pecados. Se nos arrependemos de coração, se fazemos teshuvah de coração, mas a pessoa não se diz, a pessoa diz, eu não posso me perdoar isso, pastor. Eu não me posso perdoar, porque eu cometi isso e não posso me perdoar. Mas quem é você que quer se colocar por em cima de Yahshua HaMashiach? Se Yahshua HaMashiach te perdoa, por que não você? Isso é algo muito importante que temos encontrado por aí. Outras áreas que têm que ser renunciadas. A ira, a raiva, a violência. A ira, a raiva e a violência. Vamos a Filipenses 3. Filipenses 3. E quero que aí todos vamos a revisar Filipenses 3, 13. Isso é muito importante pelo que estamos ministrando. Filipenses capítulo 3, versículo 13 diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. E disse no 14, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Elohim em Yahshua HaMashiach. Então aqui, Pablo, Shaul, seu nome correto é Shaul, ele está dizendo, eu já não me interessa o que está atrás, vou adiante. As pessoas que têm ira, raiva e violência, isso vai às vezes laçado, o temor e a rejeição, porque não se tem perdoado alguma coisa. Ou bem, porque não se tem rompido os jugos com Satanás de alguma coisa que tinha, e o inimigo sigue tendo legalidade sobre as suas vidas. Vamos a Efésios 4. Efésios 4, ministramos no áudio passado. Efésios 4. Efésios 4, 31, diz a palavra do Eterno. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Então é uma mitzvah, é um mandamento. São mandamentos que devemos quitar toda amargura, e nojo, ira e gritaria, e maledicência e toda malícia. São mandamentos inspirados por Ruach HaKodesh. Então se faz pronunciar a pessoa, Pai, Yahweh, em nome de Yahshua HaMashiach, eu escolho perdoar aos que me têm magoado e perdoo de coração aos que me magoaram. E vou a pedir perdão aos que magoei. Se a pessoa não vai pedir perdão aos que magoou, seguirá atada. Então, temos tido a experiência de que uma pessoa, para que seja completamente livre, e no nome bendito de Yahshua HaMashiach, tem que ir pedir perdão às pessoas que magoou. Se diz a pessoa, bom, já Elohim, Deus, já me perdoou, eu já pedi perdão a ele por magoar essa pessoa, e não vai pedir perdão a essa pessoa, ele fica atado. É muito importante pedir perdão. Eu não teria autoridade de estar ministrando ou para ir à rádio ou para fazer serviço na televisão se não tivesse pedido perdão às pessoas que magoei. Tive que ir pedir perdão. Então é muito diferente que me chame louco, religioso, ou que me digam qualquer outra coisa, mas que não me chame de hipócrita. Porque as pessoas dirão, bom, esse está ministrando a palavra do Eterno, por assim dizer, mas ele ensina a pedir perdão, então não é um hipócrita. Então, enquanto não se pede perdão, a pessoa segue sendo como um hipócrita e segue atada a Satanás. Então, se faz pronunciar a pessoa que perdoe de coração os que magoaram, que vá pedir perdão aos que magoou, e que se arrependa, que renuncie e rompa todos os jugos com a ira, A raiva e a violência. Quantas vezes temos ministrado a pessoas que de repente pegam um vaso e jogam no chão ou quer agredir um familiar. Isso não passa de demônios. Ah não, aqui está louco, tem que ser levado ao psicólogo. Não, nada disso. São demônios. E não exagero. Tem que se renunciar a todo feitiço, a todo encanto. Os encantamentos existem. Tem que se renunciar a todo pacto. Por exemplo, o batismo católico foi um pacto, tem que ser renunciado. Se a pessoa se casou pela católica, tem que se renunciar, porque fizeram diante dos ídolos. Me arrependo, pode-se dizer, a pessoa do que eu lancei em contra dos outros. Porque antes de ser crente em Yahshua HaMashiach, a maioria das pessoas, a um que não faziam feitiçaria, lançavam maldições contra outras pessoas. Vamos supor, se uma pessoa estava em um estacionamento na rua e passou um carro e ele salpicou, e você não conhecia Yahshua HaMashiach, e é muito provável que você lançou uma maldição contra essa pessoa ou contra essa família que ia dentro desse carro, e você não participava de feitiçaria ou de bruxaria ou de santeria, mas o simples fato de você dizer uma má palavra e desejar o pior para ele já o amaldiçoou. Então se pede perdão por tudo isso. Me arrependo do que eu lancei em contra de outras pessoas, e se rompe os jugos. Me arrependo de todo o abuso físico que fiz a outras pessoas. E não me estou referindo ao aspecto sexual apenas, senão a pessoa tem que se arrepender de todo o abuso físico, por gritos, por golpes, sobretudo aos filhos, todo lugar, aos empregados, outras pessoas. Também se diz a pessoa que repita: perdoo aos que espiritual e fisicamente abusaram de mim, para que se arrependam e se salvem. Temos ministrado, nunca vamos mencionar nomes desde logo, irmãos que chegaram a essa congregação e desde crianças foram violados. Irmãs, desde criança foram violadas pelos seus pais, não só uma vez, mas 20 vezes, e que também as ameaçavam e diziam: se você abrir a boca e falar a tua mãe, eu te mato. Maldição dobre. Então, a pessoa tem que romper tudo isso, esses jugos, porque senão a pessoa pode vir e pode louvar o Eterno e a todo tempo vai passar chorando. Mas a pessoa, os irmãos ou o pastor, podemos pensar que está chorando de alegria, de gozo, já nasceu de novo, se arrependeu dos seus pecados. Não, ela tem isso na sua mente. E é um tormento isso. Tem que ser rompido no nome de Yahshua HaMashiach. Vamos ao livro de Vaikra, Levíticos 26. Levítico 26. E isso que eu vou ministrar é muito importante. Levítico 26. Tudo é muito importante. Levítico 26, versículo 40 ao 42. E diz o Eterno: então confessarão as suas iniquidades e a iniquidade dos seus pais com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente para comigo. Eu também andei para com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar, e então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, me lembrarei, e da terra me lembrarei. Então aqui o Eterno nos dá uma indicação, através de Moisés, que se tem que confessar a iniquidade dos pais. A maioria dos que estamos aqui, e a maioria das pessoas que estão ouvindo através desse áudio, todos, sem exceção, eu diria que todos, se não um avô, uma avó ou uma bisavó, foi bruxa, feiticeira, santeira, etc., sem exceção, por todo o que temos ministrado, e a glória é para o Eterno. Então, vamos a Êxodo 20, para que fique claro que sim, existem maldições até a quarta geração em Êxodo 20. Em Êxodo 20, versículo 3, diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou Elohim, teu Hashem, seu Elohim zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Então as maldições chegam até a quarta geração. Agora, se diz a pessoa, pai, Yahweh, rompo todas as maldições até a quarta geração pela idolatria dos meus pais, por ter falado mal do povo judeu. Isso é muito importante porque já ministramos aqui em Bereshit, em Gênesis 12, verso 1 ao 3, que aquele que falar mal contra Abraão ou sua descendência se amaldiçoa. Então, a maioria das pessoas, por ignorância, pensam e dizem assim, eu vou dizer tal qual, o povo judeu crucificou e matou Cristo, assim dizem eles. Não, Yahshua deu a sua Bíblia e disse, nada me quita a vida, eu a dou e tenho o poder para trazer de volta. E disse em Atos 21:20 que milhares de judeus creram em Yahshua, assim que todo o povo judeu o crucificou, por assim dizer. Senão que ele tinha que morrer para poder se casar com a sua noiva, isso já o ministramos. Outra situação que tem que se romper até a quarta geração é, pai Yahweh, Bechem Gadol, Yahshua HaMashiach, rompo com todos os jugos pelo sacrifício de sangue de humanos ou de animais que puderam cometer os meus antepassados. No nome Gadol, no nome grande Yahshua HaMashiach, rompo todos os jugos de escravidão com Satanás e os seus cheidins. Os que vêm, por exemplo, ou têm, vêm de descendência ou ascendência dos astecas, apotecas, mistecas, etc, etc. Toda essa gente sacrificavam seres humanos aos seus deuses. Então existe uma maldição aí de sacrifícios humanos para Ra-Satã. Então tem que se romper com isso. Outra área da libertação é que Yahshua quer que tenhamos uma alma sã, uma mente sã. Vamos à segunda de Timóteo. Segunda de Timóteo. Segunda de Timóteo 1:7 diz o seguinte, porque Yahweh não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. E sobre o domínio próprio, moderação, vamos falar em outro tema, porque é muito importante para a santidade. Então, Elohim não nos deu um espírito de covardia, não, nos deu um espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Então, em lugar de poder, Keruah HaKodesh te quer entregar, Ra-Satan quer ver-te débil e controlar tua mente. Isso é muito delicado. E cheia de enfermidade, de mal-estar, e te quer ver débil, derrotado, e quer controlar a mente. E sobre isso eu também vou dar outro tema, a Noroeste, a Nova Era, tudo que tem que ver com a Nova Era. Agora, preste atenção, não é a vontade de Elohim, Yahweh, quando as pessoas se embriagam, não é a vontade de Elohim quando as pessoas se drogam e se perdem, etc. Não é a vontade de Elohim. Então, uma das maneiras que como entra muitos demônios é quando a pessoa coloca a mente em branco. Isso vamos ver com calma com a nova era, Neroeste. Isso de colocar a mente em branco não pode ser. Pede o diabo para poder atuar. Agora, escuta bem. Nem sequer Elohim Yahweh quer controlar a tua mente. Mas o diabo sim quer controlar a tua mente. Ele quer que você lhe sirva, mas você vai servir a Yahweh. Aleluia. Ele nos deu livre arbítrio. Então, na psicologia ou na psiquiatria, se diz, coloque você a mente branca, vamos trabalhar, etc. E sobre isso vamos falar sobre temas profundos. Jamais se pode colocar a mente branca, porque entra demônios. Sobre isso temos ministrado diretamente algumas pessoas. Então, quando Ra-Satã controla a mente das pessoas, as pessoas novas dormem na Kehillah. É normal que venhamos às vezes cansados do trabalho, mas não é normal que todas as pessoas estejam cabeceando, um exemplo. Então, são espíritos, e não me equivoco, que colocam sono para roubar a bênção da palavra do Eterno, para que não entendas nada e para que sigas cego. Mas isso se acaba hoje, no nome poderoso de Yahshua HaMashiach. Então é importante a renúncia, pai, nome grande Yahshua HaMashiach, me arrependo e renuncio e rompo todos os jugos contra os vícios, o álcool, a droga, a meditação transcendental, por colocar a mente em branco, renuncio tudo o que tem que ver com o dragão, de forma escondida ou aberta, e tudo o que tem que ver com a nova era, como Tai Chi, Teixu, a yoga, o karatê, o judô, o taekwondo, a aromaterápica, a cura de empatia. Tudo isso é satânico. Tem que se romper isso no nome de Yahshua HaMashiach. Ministramos uma pessoa que praticava karatê. Quando foi ministrada a libertação, atando os diabos em nome de Yahshua HaMashiach, o jovem e os demônios que ele tinha, lançava ele de um lado para o outro na parede. E outra vez lançava novamente ele contra a parede. Agora, mas saíram. Porque Yahshua é forte. É o Todo-Poderoso. Agora, o poder que lhes dá o diabo é um engano isso. Como podem romper a quantidade de madeiras? O professor de karatê lhes diz, vai a pronunciar esses nomes, mas estão invocando o demônio. Então, vais a poder romper essas madeiras. Mas não rompe a pessoa, porque se rompesse a pessoa, eles quebrariam a mão. Isso quem executa, através deles, são os demônios. Eu sou médico cirurgião e a mão aqui é muito frágil, é muito débil. Não se pode romper madeiras nem tijolos com a mão. É impossível. Então, o demônio que se encarrega disso faz um instante e rompe os tijolos, a madeira, no instante que a pessoa toca e a pessoa pensa, crê, que eles romperam os tijolos. E a pessoa crê que rompeu, que quebrou as madeiras, mas foi um demônio. Isso é tremendo. Então, a cura de empate já dizia que as pessoas dão volta nas crianças e começam a fazer esses sinais. Isso tem um significado. Isso é para desenrolar uma serpente que tem um nome que eu não vou mencionar. Então, tudo tem um transfundo satânico. Agora, a pessoa tem que renunciar ao roubo, à mentira, à autocompaixão. E logo tem que romper, que pronunciar, e rompo todos esses jugos em nome bendito de Yahshua HaMashiach. E logo tem que dizer à pessoa, pela vontade própria, eu escolho, Pai Yahweh, reter e recordar a tua palavra, tua Torá, tua instrução, para que Satanás não me roube. Quero amar-te, Yahweh, e quero servir-te. Graças, bendito Yahshua HaMashiach. Então a libertação tem muitos aspectos, meus amados. Outras áreas, a bruxaria. Quero que vocês abram suas Bíblias em Ezequiel 13. Em Ezequiel capítulo 13, versículo 20, diz o seguinte: portanto, assim diz Jao Elohim, eis aí vou eu contra as vossas almofadas, com que vos ali caçais as almas, fazendo-as voar, e as arrancarei de vossos braços, e soltarei as almas. Sim, as almas que vós caçais, fazendo-as voar. Então, fala a palavra do Eterno do rompimento das vendas mágicas. Isso existe, meus irmãos, isso existe. E tem que se renunciar de uma maneira audível e precisa. Já ministramos da vez passada. Pai, Jau, em nome de Yahshua HaMashiach, me arrependo de todos os pecados que deram lugar aos espíritos de bruxaria de estar na minha vida. Me arrependo e renuncio e rompo todos os jugos no nome de Yahshua HaMashiach por mover a Ouija. Mas é que não move a pessoa, e sim os demônios. Por mover as mesas. Tem um jogo entre comas que se pode mover as mesas. Eu ministrei uma pessoa que me disse, quando eu cheguei à sua casa ministrando, me disse, ah, doutor, eu tenho tanto poder que eu posso mover a colher com a mão. Digo, não, atei os demônios no nome de Yahshua HaMashiach. Você não está movendo, estão fazendo os demônios. Para que você creia que tem poder, você não tem nada. O que você tem é arrepender-se e entregar-se a Yahshua. Então, isso nós vemos muito, muito frequente. Mover objetos com a mente não são mais que os mesmos demônios. As pessoas têm que renunciar aos transes, hipnoses, médium, nos templos espiritistas, ou inclusive nas suas próprias casas, nos seus próprios lares. Tem que renunciar à astrologia. A astronomia é o estudo científico dos astros, não tem nada de mal nisso. Mas a astronomia, sim, tem que renunciar à previsão do futuro, à adivinhação, à leitura das folhas do tê, à leitura das folhas de café, do pêndulo, que não move mais que os demônios, aos horóscopos, às cartas de tarô, à leitura das mãos, do terceiro olho, o olho que tudo vê, do hinduísmo, à percepção extrasensorial, a todo tipo de leitura psíquica, à parapsicologia, à levitação, a comunicar-se com os mortos, a todo engano de magia negra, branca, vermelha ou verde. Tem pouco tempo eu ministrei a um homem que ele me disse: eu não faço magia negra, eu faço magia verde. Eu falei: não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tem que se romper todos os cantos ou invocações que foram feitas, porque tem cantos que, por exemplo, dizia eu, os rituais indígenas, onde se acende incenso. O incenso é para outros deuses, não é para Elohim Yahweh. Nesse caso, os rituais da matança, aqui em Tehuacán, Puebla, México. Então, tudo isso é satanismo puro. Então, tem que se romper toda maldição, ou todo canto, invocação que foram feitas. Para que você esteja tranquilo, os louvores que se colocam aqui em hebreu, eu tenho que revisar primeiro o que falam, para ver se é correto a letra, para ver se é correta a tradução, e então podem louvar. Porque não podemos ter algo que não entendemos. Isso temos que ter cuidado. O Ruach HaKodesh nos reveste, o Ruach HaKodesh nos reveste dos dons, para ver se tem alguma coisa boa ou se tem alguma coisa má. Tem que se romper os pactos de saliva, os pactos de sangue, ou pactos de palavra que se fizeram com Satanás e seus anjos. Temos ministrado muita gente, muitas pessoas, no caso uma jovem que se manifestava os demônios, e quando eu cheguei e comecei a ministrar, e quando iniciamos a romper os pactos, e se manifestam mais demônios. Então ela havia feito um pacto de sangue no pântano com uma amiga, e se furaram as duas, e uniram o sangue, e falaram: unidas vão ser por sempre. Então o fizeram invocando a Satanás. Então a jovem teve que romper esse pacto. Se renuncia aos cristais, aos quartzos e a todo tipo de escritura automática. Isso nos levaria muito tempo para explicar cada uma dessas coisas, mas os quartzos, por exemplo, se pensa que tem poder. E por isso vamos dar o tempo da Neroeste, nova era, a energia. Tudo isso tem que ser rompido. A pessoa tem que renunciar e romper no nome de Yahshua HaMashiach a fazer limpezas, bruxaria, e deixar-se fazer limpeza com ramos, com ovos e com outras coisas. Tudo isso é satanismo. Tem que renunciar, ter saltado para o lado num círculo de fogo, porque isso faz impactar com Satanás, porque forma a estrela de cinco pontas invertida. Se renuncia às experiências extracorporais, de viagens astrais e de guias espirituais, ou de amigos imaginários. Isso é muito importante. Agora, quando uma pessoa diz, vem e me diz: bom, está atado os diabos no nome de Yahshua HaMashiach. Bom, é que eu saio do meu corpo e vejo o meu quintal, vejo o meu bairro e saio viajando, conheço toda a cidade e vou a outro país. Isso é uma mentira de Satanás. Escuta bem, o espírito é de Elohim, seja a pessoa salva ou não. E em Eclesiastes 12 diz que o espírito volta a Hashem Yahweh. A alma é a que se salva, e essa não se pode se desprender do corpo, porque aí está o centro das emoções e o espírito tampouco. Então o que acontece na viagem astral é que os demônios dita a mente da pessoa como está a sua casa, o seu redor, o seu bairro, a sua cidade, como está o seu país, como é outro país. É dita a mente da pessoa. Mas que se descoloque e saia o corpo, a alma, isso é uma mentira de Satanás. Quando se temos ministrado a bruxos, não foi apenas um ou dois ou três, eles vêm discutir e dizer que sim, se pode sair o corpo da alma, pode se descolar. Não, não se pode. Então a pessoa tem que renunciar a isso. Agora, os dos amigos imaginários, isso é muito frequente nas crianças, e nos falam os pais: irmão, eu sou novo na Kehilá, na congregação, mas minha filha, meu filho, joga com um amiguinho. Então tem que se ir a essa casa, ministrar a libertação ao pai, à mãe, às crianças, ao menino ou menina, e lançar fora toda a imundícia que tenha na casa e romper todo o jugo satânico no nome de Yahshua HaMashiach. Tem que se renunciar à consulta com curandeiros, bruxos, santeiros, bruxas, feiticeiros. Tem que se renunciar a todos os ensinos de demônios, como são todas as religiões e seitas que não têm nada a ver com a Torá de Yahweh. Escutaram bem? Todas as religiões e seitas que não têm nada a ver com a Torá de Yahweh têm que ser renunciadas, porque são ensinos de demônios. Tem que renunciar à reencarnação, porque isso é algo que eu depois vou ministrar à parte, que leva muito tempo, dentro da Noroeste. E aqui é onde eu quero me deter um pouco. Muitos estão descobrindo suas raízes hebraicas. Em vez de seguir a Jawa, estão seguindo a Kabbalah. E na Kabbalah se crê na reencarnação. E isso é satanismo. Então se tem que renunciar a tudo isso, a reencarnação, aos amuletos. E se fez Kabbalah, o cabalista foi, tem que renunciar a Kabbalah. Então já os que conhecemos o que é a Kabbalah, como se move, como trabalha com isso, temos que romper com cada sefirot, com cada esfera. Porque não são os atributos de Elohim, tal como pintam eles, ou como expressam eles. Tem que se renunciar e romper todo o jugo, toda a forma conhecida ou desconhecida de satanismo. Você tem que romper todo o encanto, pago, feitiço, voodoo, e renunciar a todos os demônios que atrás de tudo isso. Você tem que renunciar, tem que romper todo o jugo dos ídolos falsos, astecas, apotecas, mistecas, com os faraós, porque lembra que os faraós são os dragões, segundo a Torá. Tem que se romper todos os anatemas, que a pessoa vai às pirâmides, Monte Aban, Tetuaca, ou teve a oportunidade de ir ao Egito, se chama oportunidade, e traem essas coisas à sua casa, e tem que renunciar às pirâmides, que isso também tem um significado satânico. Em Deuteronômio 7:26, em Deuteronômio 7:26, não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anatema, assim como ela, de todo a detestarás e de todo a abominarás, porque anatema é. Maldito quer dizer anatema. De todo aborrecerá, porque é anatema. Devarim 7:26. Então, tem que se romper espiritualmente fazendo oração e também fisicamente, porque marca o eterno aqui, e queimar no fogo as figuras do sol e da lua, que tem os bruxos, as figuras das rãs, porque a rã foi uma praga no Egito, a rã é um animal imundo, e de três espíritos do dragão, a besta e o falso profeta, sairão três espíritos em forma de rã, e são os que provocam a batalha do Armagedon. Isso está em Risgalut, Apocalipse. Todos os que são animais imundos, como morcegos, romper toda pornografia em fotos, vídeos, livros, revistas, porque é um terrível pecado. E de qualquer tipo de esoterismo, incluindo o que trate com ovnis. Tem pessoas que foi, por assim dizer, muito assíduo, ou assídua, a estudar todos os fenômenos paranormais, os ovnis, tudo isso é satanismo. Todos os que diz extraterrestres não são mais que demônios, que passam da quarta e terceira dimensão. Se diz a pessoa que tem que comer sã, então isso faz com que repita uma oração: comerei sã, o que o Senhor permite na tua Torá. Vamos a Deuteronômio 14. Em Deuteronômio 14, versículo 3, diz o seguinte, nenhuma coisa abominável comereis. Porque senão a pessoa nasce de novo ou nasce mais ou menos. Nascer mais ou menos não serve. E segue o ensino de que alimentos podemos comer e o que não podemos comer. Agora vamos a Isaías, Ishaiahu 44. Isaías 44. Em Isaías capítulo 44, versículo 18, diz o seguinte: nada sabem, nem entende, porque tapou os olhos para que não vejam e os seus corações para que não entendam. Então, toda pessoa que não quer adorar, a pessoa que não quer seguir a Hashem Yahweh, Yahshua HaMashiach, sua Torá, é porque tem os olhos fechados e o seu coração está totalmente, não quer entender, está fechado, não quer ver, porque não lhe convém, segundo a pessoa. O que convém, meus amigos, meus amados, é seguir a Torá de Yahweh, porque assim teremos a vitória, graças a Yahshua HaMashiach. Agora, se pode dizer a pessoa, repete comigo, Pai Eterno, no nome grande de Yahshua HaMashiach, eu comerei, sã, o que tu permites na tua Torá. Eu te dou graças, Yahshua HaMashiach, por ter aberto os meus olhos espirituais e físicos, assim como o meu coração, para fazer o que tu mandas na tua Torá. Já não me governarei eu, que tu, Yahshua Mashiach. Por isso, as pessoas não entendem o que é o Shabbat. Por isso, as pessoas não entendem o que são as festas. As pessoas têm que se submeter à autoridade de Yahweh, não a do homem. Então, já os que temos os olhos abertos e o coração dispostos, e guardamos o Shabbat, guardamos as festas, e guardamos o que o Yahweh ordena. Ao final da administração, se pergunta à pessoa se tem alguma coisa a mais. E então, como estão atados os homens fortes, e os demônios no nome do grande Yahshua HaMashiach, perguntamos alguma coisa a mais? Ou sim, fiz isto. Ou, te vou colocar como exemplo, ficou gravado na mensagem anterior. O Ruach HaKodesh nos reveste, bendito seja o teu nome, Yahshua HaMashiach. Então, por exemplo, quando vemos que se segue querendo manifestar um demônio, é quando os dons se operam. Então, um dia ministrando a uma pessoa que havia sido uma bruxa, escuto no meu espírito que a fizeram comer ossos humanos e impactaram. Então, quando eu menciono isso, alguém te fez comer ossos humanos e te impactaram com Satanás, renuncia a isso. Então, se manifestaram, estavam atados. Recorda isso. Para atar homens fortes, segundo Mateus 12, 29, é para que a pessoa não se maltrate. Mas, quando se menciona certas coisas, se pode manifestar. Mas o ato de que se manifestem os demônios não quer dizer que não estejam amarrados, porque podem seguir se manifestando. Então, a pessoa já se faz romper isso. Ou, por exemplo, vamos supor que eu dizia que o aborto cria umas ligaduras muito fortes com o inimigo. E se a pessoa diz, não tem nada mais, e eu sinto que sim, alguma coisa a mais, e o Eterno nos pode ditar. Já quando se tem o batismo do Ruach HaKodesh, e o Ruach HaKodesh nos avisa, ela abortou. Então a gente pergunta, você abortou? Ele fala, não abortei, não, estou perguntando, estou dizendo que você abortou. Ah, sim, eu abortei, começam a chorar. Rompe essa maldição, rompe esses demônios, esse espírito de morte. Então, se alguma coisa a mais para renunciar e romper esses jugos, no nome do grande Yahshua HaMashiach, diz a pessoa que diga-se alguma coisa a mais. Se não tem nada a mais, se termina a libertação através da autoridade, então já a pessoa que está fazendo a libertação, Pai Jal, por exemplo, no nome de Yahshua HaMashiach, eu sujeitei, porque já estão atados, recorda, pela autoridade que tu me desse a todos os homens fortes com seus demônios e agora os lanço fora. Nebeshem Gadol, do nome grande de Yahshua HaMashiach. Se vão dessa pessoa. E é uma ordem, saiam agora. Não se pede, por favor. Não se menciona os nomes dos demônios. Não interessa que demônio seja, que nome são. Eles têm que ir no nome de Yahshua HaMashiach. E em seguida se ora, ungindo com azeite e dando graças ao Eterno pela libertação. Se vai à casa da pessoa para fazer a libertação do lugar, ungindo com azeite as portas, as janelas, as paredes da casa. Tem muitos versículos bíblicos onde o Eterno nos autoriza a ungir com azeite. Não apenas as pessoas, senão para ungir algo para Jeová. Vamos a Gênesis, um exemplo. Vamos a Gênesis 28, 18. Em Gênesis 28, 18 diz o seguinte, a palavra do Eterno. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Então você pode ungir com azeite, não é que o azeite seja bendito, ele está consagrado, porque recorda que os que vão chegando, e você, amado pastor que nos está escutando essa gravação, os que vão chegando, vêm do mundo e sua concupiscência, dizíamos no mundo anterior, vêm das religiões tradicionais ou de alguma seita, então não é que o azeite está bendito, isso é uma falácia, uma mentira. O azeite se consagra. Então, quando o azeite extra virgem se tem numa garrafinha, se pode fazer uma oração para consagrá-lo. Pai, eu consagro esse azeite, Beshem Gadol de Yahshua HaMashiach, para orar pelos enfermos, pelos meus irmãos, para orar seus lugares, as suas casas, o lugar onde eles trabalham. Disse Gênesis 18, 28. E se levantou Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por cabeça de travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. É bíblico isso. Agora, se convida a pessoa que vem até aquele lá para que cresça espiritualmente. Depois, os que já são livres ajudam a que outros alcancem a libertação no nome bendito de Yahshua HaMashiach. Então, isso é real. Pessoas que chegaram aqui e que agora são irmãos messiânicos, em Yeshua HaMashiach, vieram possuídos por demônios, ou viveram obsessados por demônios, ou oprimidos por demônios. Se foi ministrada a libertação, desta forma como eu expliquei, e outras coisas mais. E depois eles vão crescendo espiritualmente, e depois chegando a Kehillah, vão crescendo espiritualmente, e agora eles me ajudam, porque o ministério é grande. Então eles vão e cumprem com a grande missão que Yeshua HaMashiach encomendou à sua Kehillah, para lançar fora os demônios e para que as pessoas sejam salvas. É muito importante entender como se amarra. Se deve amarrar no nome bendito de Yeshua HaMashiach. E volto a repetir, não dizer diabo imundo, teatro, porque isso não está aí na Bíblia. Porque senão a pessoa se vai colocar mais, se vai manifestar mais. Agora, eu dizia que se depois dessas ministrações, algum de vocês tem alguma dúvida, primeiro ouçam os áudios mais de 20 vezes, os dois, e podem fazer uma lista dos problemas que você tem, que você é recém-chegado a Kehillah, e depois você viria à oficina para que venhamos a fazer a ruptura dos jugos e repreender e lançar fora todos os demônios no nome de Yeshua HaMashiach. Você pode gravar, copiar e repartir, compartilhar com todos aqueles que você crê, amigo pastor, você ouvinte, e você pode distribuir grátis para que outros também tenham a libertação em Yeshua HaMashiach. Lembre que a palavra do Eterno não é para ser negociada. Agora, eu quero fazer uma pós-data, quero também que fique gravado isso. Preste atenção. A lista que mencionei é pequena comparado com os pecados em Ordenas. Quero que tudo isso fique gravado. A maioria das prostitutas são bruxas satânicas. E a intenção do diabo, eu dizia na gravação anterior, é levar todos pela porta da frente. Então, desde muito tempo, chegaram muitos jovens. Os demônios se manifestam e eles buscam a libertação porque tiveram contatos com as prostitutas. Então a ideia é pactá-los com Satanás. Poderíamos dar muitos exemplos, mas eu me recordo de um caso de um rapaz que ia bem enquanto estava no cristianismo, ia bem porque ia entendendo que se ministrava lá. Eu me refiro porque era uma pessoa temerosa, a um que não tinha a Torá. Ele temia de alguma forma, a um que não tinha os olhos abertos. Mas lhe ganhou a tentação. O diabo tentou. Ele foi e teve relações sexuais com a prostituta. E nessa noite, ele sentia que víboras andavam debaixo dos lençóis. De imediato entraram os demônios, porque recordo que eu ministrei no primeiro tema que os demônios não têm capacidade para atacar dois corpos, mas sim atacar dois corpos que são um. Então, quando a pessoa tem relações sexuais, os dois corpos passam a ser um. Dizia eu que a lista passa a ser pequena diante de todos os problemas que existem. Por exemplo, os jogos de mesa, depois vamos tratar sobre isso. Os jogos de xadrez, de damas, loteria, tudo isso é satânico. E você pode dizer que exagerado é. Pense o que você quiser. Eu, por experiência, te digo que muita gente tem caído demoniada, pactada. Agora, as ditas máquinas que existem hoje, que os jovens e as crianças jogam hoje, estão fazendo o símbolo de estrela de 5 picos invertidos. Eu recém consultei uma jovem que estava possuída por demônios por estar jogando em uma dessas máquinas. Eu atei, mas ela não quis ser livre. E os pais, como são católicos, não queriam que fosse feita a libertação. Desgraçadamente, esses casos acabam de uma maneira muito catastrófica. Os casos que temos visto são muito diversos, muita diversidade, mas temos que atuar porque o tempo se está diminuindo. Para os que são realmente Kadosh, os que temem o Eterno, o Ruach HaKodesh te vai a revestir, irmão, amado pastor, você que me escuta, te vai revestir para que a libertação seja completa. Te convidamos a que visite nossas páginas de internet www.gozipaz.mx, www.simhatorah.org em espanhol, e www.jacoswell.net em inglês. E também nossa rádio Simha Torá, onde você pode escutar os áudios às 24 horas do dia. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shalom Ubrahá.